Isso aqui que a gente vive é de verdade, não é comédia. A gente vive isso. E aqui não é pra qualquer um. John Dickens, outra vida, Joker, Clone, que XXZ, Guerreiro Louco, Zona Leste, 01 e Sampa Rio. Não anda mil, nos pião, mando trio, dos baratos devagar pra não chapar, apreciar o motor. Luantes, louvator, somou, representou, voando baixo, me bairro num asfalto normal, comunidade da boca, que é clube, vida real. Mexer no switch do carro de ninguém enquanto você não tiver o seu carro. Se é um negócio meu, do respeito, da cultura lowrider. Suave cinto na pista, patico dos bancos, quatro louco puro sangue, sabe o valor da cultura, representa na série. Não marca bobeira, sobe a ladeira, sem barreira, com as plaquetas do K-Clube, não treme na mente. Pra frente consciente, Guadalupe, protetor, ilumina, vatu, Jesus, mal verde. Não pense que vai invadir os blim-blim, lowrider não é ali. Achar que os bicos sorri, nossa cultura tem postura nas ruas, tem que saber distinguir, distinguir, distinguir. A gente teve êxito no recolhimento de roupas, pouco brinquedo, um pouco de livro. Eu queria mais brinquedo e livro, mas conseguimos juntar bastante coisa nesse pouco tempo que a gente correu atrás. É um universo que você tem muito a explorar. Eu sou muito fiel a isso. Eu acho que a maior lição que Outra Vida tira disso tudo é ver que a cultura lowrider vai para esse lado da prática do social. Esse é o tipo de ação que eu quero que Outra Vida Bike Club leve pro resto da sua história e pratique cada vez mais. É isso, hein? É isso aí. É isso, hein? É isso, hein? É isso aí. É isso, hein? Raise it low.